Existe um rio, Senhor, que é flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está nesse lugar. Fonte de águas vivas, tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Por onde o rio passa.